Desde criança, eu já sabia que o caminho era o da lei, não da fantasia. Eu vou contava histórias de coragem, e eu via nele a força, minha grande imagem. Ele me falava de justiça e valor, de proteger os fracos e enfrentar o terror. Eu cresci com esse sonho na mente, ser delegada, uma líder à frente. Pelos meus pais, pelos meus avós, vou seguir firme ouvindo essa voz. O destino é meu, vou me preparar. A justiça me chama, eu vou conquistar. Eu vou ser delegada, vou honrar meu lugar. Com a força da família vou me levantar. Dinheiro é importante, mas é mais a missão de servir e proteger com o coração. O caminho é duro, eu sei que vou lutar, mas com a inspiração do voo eu vou chegar lá. Cada dia de estudo, cada novo desafio me aproxima desse sonho do que eu sempre quis ser. Vou ser exemplo, vou mostrar quem eu sou, levar adiante o que meu avô ensinou. Na delegacia serei forte e fiel, cumprindo meu papel, olhando pro céu. Pelos meus pais, pelos meus avós, vou seguir firme ouvindo essa voz. O destino é meu, vou me preparar. A justiça me chama, eu vou conquistar. Eu vou ser delegada, vou honrar meu lugar. Com a força da família vou me levantar. Dinheiro é importante, mas é mais a missão de servir e proteger com o coração. O caminho é duro, sei que vou lutar, mas com a inspiração do voo eu vou chegar lá. Cada dia de estudo, cada novo desafio me aproxima desse sonho do que eu sempre quis ser. Minha futura profissão, delegado serei. Com orgulho no peito eu lutarei. O sonho começou como eu vou lá atrás, e agora é o futuro que me traz. Eu vou ser delegada, vou honrar meu lugar. Com a força da família vou me levantar. Dinheiro é importante, mas é mais a missão de servir e proteger com o coração. O caminho é duro, sei que vou lutar, mas com a inspiração do voo eu vou chegar lá. Cada dia de estudo, cada novo desafio me aproxima desse sonho do que eu sempre quis ser. Minha futura profissão, delegada serei, e com o legado do voo sempre lutarei. O caminho é duro, sei que vou lutar, mas com a inspiração do voo eu vou chegar lá. Cada dia de estudo, cada novo desafio me aproxima desse sonho do que eu sempre quis ser.